601 confirmando livre decolagem. Vento 090 graus, uma dezena de nós. O Zuno 01 decolou, o Zuno 0, controle em 120, décima 8, bom voo e boa noite. 208, boa noite, muito bem. Controle Salvador, Gol 1601 decolando, boa noite. Gol 1601, boa noite, contato radar, saída da L, Leda Bridge, sub, mantém livre de voo 360. Acerre o 360. Gol no 567, chame centro e Recife na frequência 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. 288, 260, obrigado, boa noite, gol 567. Boa noite, vou ver. Nota 3197, a posição 8, puxe, bem casamento. Na 3197, livre acionar, chame táxi, porta 108. É o ataque, está 3197. boa noite. 96728, boa noite. Chegada a Mari, desça para nível de voo 050, QNH1012. Informação do Quebec, 1012, na Mari, descendo para 5000, pode mais rápido, 6728. Mantenha o perfil de chegada, web 6728. Perfil de chegada, 6728. Força Aérea 2733, serviço radar terminado 59 milhas sudoeste do VOR de Salvador, chame Deus na frequência 120.1. Web 6728, autorizado e tápio, presente. Uno 601, chame Centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. 25.135, boa noite. Boa noite, vou. Taxa 3197, 168, Campinas, 3:50, 3 horas e 50 minutos de ultramia. 3197, Pátio Índia, no ponto de espera, chame em torno no 895, ajuste 1012. Pátio Índia, ponto de espera, chame 2895, 1012, 73197. Informação Quebec 201 no Galeão, aprovado nível 360. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda, após direto bridge, intercepta Uppers 10 até SMAP, após conforme rota do plano. Transponder 5153, controle Salvador 120, decimal 80. Galeão 360, decola da 10. Dael, Liga, Bridge, apelou no 0, SMAP, após conforme o plano, 5153, responde, 120.8, chame a 6201. Chame a 6201, protejamento correto, chame pronto. Chegou na 7, sim. 2 Salvador, boa noite, tá 3, 497, ponto 390, pronto. 3197, a linha decola cabeceira 10, vento uma centena com 10 nós. Decola 90, tá 3197. Decola 2-2, chame agora o controle no 20-8. 208, boa noite. 2 Salvador, boa noite, 3197 na da Elneda, passa 1500 para o 3-8-0. 3197, boa noite, contato radar, saída da Elneda Bridge, ascensão a 3-8-0. Elneda Bridge, 3-8-0, 3-1-9-7. De Leda. Então 3197, mantém o perfil de saída. Tem perfil. Leve 6728, desça para 2000 pés, ajuste no 012. Autorizado para o final do procedimento, ele é só para estabilizar. Meu PM12 é para trás estabilizar 6728. Uno 273, boa noite, contato correção. Chegada bom, se desce para nível de voo 060. Desce para 060, se desce para o número 3. Gol 976, desça para nível de voo 050. 050, 776. Gol 976, reautorizado, desça para 3.000 pés. Ajuste no 092. 3.000, 1.012, 977. Web 6728 estabilizado. Estabilizando agora visual, pistão 06728. Web 6728, complete sinal do procedimento LS, emitor na frequência 118.95. 295, obrigado. 182, confirme. 118.95, Web 6728. 295, boa noite. Gol 976, desça para 2.000 pés, ajuste no 092. Autorizado final do procedimento LS, reporte estabilizado. Estabilizado, mano, 776. Nada, piso 0, avistado. 97, chame centro na frequência 125.1, alterna 133.25. 153.25, 73.97. 173, colisão 00 para a meta. Confirme. Gol no 273, desça para 4 mil pés. Ajuste no 092. 092, 4 mil. Para a gentileza, o Salvador já entrou no horário de verão ou não? Não. Gol no 776, estabilizado? Afirmativo. Gol no 776, completo sinal do procedimento RS, chame torre na frequência 118, decimal 95. 1895, no 776, obrigado. 28, solo 33, direito no 219. Repetir, senhor. 219? Solo Salvador, boa noite, 7722, entrou. Web 6728, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, 6728. Salvador, o voo 1776, uma boa noite, passando externo, baixar travado visual. 776, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 090 graus, 79. Senhor, pouso, pistola 10, voo 10, voo 1776. Estabilizando o livro, essa marcha, chame táxi. Obrigado. Antes da Juliette, o 6722. Antes da Juliette, 6722. 273, desça para 2 mil pés, ajuste no 092, autorizado final do procedimento RS, reporte estabilizado. Quem crescendo 2 mil, reportar estabilizado 02. Sete meia, solo 36, direito no 219. Direito 219, boa noite. Obrigado. Salve Salvador, boa noite. 776, boa noite. Bono 776, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Gente, via Alfa, vamos manter a posição da Juliette. 776.